Yudhishthira Maharaja disse: ó Janardana, qual é o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena obscura do mês e de Eshta, que é uma mistura de maio e junho? Desejo ouvir as glórias deste dia sagrado. Por favor, narra-me tudo. O Senhor Shri Krishna disse: ó rei, tua indagação é maravilhosa, porque a resposta irá beneficiar toda a sociedade humana. Este jejum de Ekadashi é tão sublime e meritório que até mesmo os maiores pecados podem ser apagados por sua potência. Ó grande rei, o nome deste ilimitadamente meritório jejum de Ekadashi é Apara Ekadashi. Quem quer que jejue neste dia sagrado se torna famoso em todo o universo. Mesmo tais pecados como matar um sacerdote brâmana, uma vaca ou um embrião, blasfêmia ou ter sexo com a esposa de outro homem, são completamente erradicados por observar esse jejum Apara Ekadashi. É, tem um detalhe aqui, né? Só não pode ser premeditado. Se for uma dessas ações proibidas ou erradas premeditadamente, meu amigo, além de você não receber a proteção, você vai receber mais chicotada. Ó rei, pessoas que dão falso testemunho são muito pecaminosas. Uma pessoa que glorifica falsa ou sarcasticamente outra, olha os detalhes, está vendo? Quem engana enquanto pesa algo numa balança, vixe, não vai escapar quase ninguém. Quem deixa de executar os deveres de da sua classe social ou transcendental, um homem desqualificado que posa como sacerdote brâmana, por exemplo, ou uma pessoa que recita os Vedas erroneamente, quem inventa suas próprias escrituras, quem engana os outros, quem é... Esse aqui tem de caminhão cheio. Quem é astrólogo charlatão, contador, trapaceiro ou falso médico ayurvédico? Todos estes certamente são tão maus quanto uma pessoa que dá falso testemunho e estão destinados ao inferno. Mas simplesmente por observar esse jejum Apara Ekadashi, todos estes pecadores se tornam completamente livres de suas reações pecaminosas, desde que não sejam ações premeditadas, né? Não, eu vou pecar e depois eu faço o jejum e beleza. Não, não é assim não. Aí é igual, tem gente que confessa que errou, depois erra de novo e de novo e de novo, aí não, né? Guerreiros que caem de sua posição social e fogem do campo de batalha vão para um inferno bárbaro. Porém, ó Yudhishthira, mesmo que tal governante caído, se observar jejum no Apara Ekadashi, se liberta desse grande pecado e vai para o céu. É o maior pecado o discípulo que, após receber uma devida educação transcendental de seu mestre espiritual, vira-se e o blasfema. Tem bastante também. As pessoas entram na ISKCON, depois mete a faca nas costas de Prabhupada e acha que vão se dar bem, né? Não vai não. Não vai não. É, meu amigo, os devotos ainda perdoam, mas Deus não perdoa não. Deus não perdoa não, a não ser que você seja perdoado pela pessoa que você ofendeu. Aí tudo bem. Esse assim chamado discípulo sofre ilimitadamente. Mas até ele, se simplesmente observar Apara Ekadashi, pode alcançar o mundo transcendental. Ouça, rei, enquanto descrevo mais glórias deste jejum de Ekadashi. O mérito obtido por quem realiza todos os seguintes atos de piedade é igual ao mérito obtido por quem observa o jejum de Apara Ekadashi. Tomar banho 3 vezes ao dia em Pushkara Kshetra, nota 1, no final eu leio. Durante Kartika, outubro e novembro, faz parte aqui, né? Então, tomar banho 3 vezes ao dia em por Pushkara Kshetra, durante Kartika, outubro e novembro, nota 1. Tomar banho em Prayaga no mês de Magha, janeiro, uma mistura de janeiro e fevereiro, quando o sol está no zodíaco. Prestar serviço ao Senhor Shiva em Varanasi durante Shiva Ratri. Oferecer oblações aos antepassados da pessoa em Gaia. Tomar banho no sagrado rio Gautami quando Júpiter transita em Leão. Obter a audiência do Senhor Shiva em Kedaranatha. Ver o Senhor Badrinatha quando o Sol transita no signo de Aquário. E tomar banho na época do eclipse solar em Kurukshetra e dar vacas, elefantes e ouro em caridade ali. Todo o mérito que se recebe por realizar estes atos piedosos é obtido por uma pessoa que observa esse jejum de Aparekadas. Também o mérito obtido por quem doa uma vaca prenha junto com ouro e terra fértil é obtido por quem jejua neste dia de Ekadashi. Em outras palavras, a para Ekadashi é um machado que corta a árvore plenamente madura dos atos pecaminosos. É um incêndio florestal que queima pecados como se fossem lenha. É o sol que arde diante de nossos obscuros maus atos. E é o leão espreitando a mansa corça da impiedade. Portanto, ó Yudhishthira, quem quer que verdadeiramente tenha medo de seus pecados do passado e presente, deve observar a para Ekadashi muito estritamente. Eu não lembro dos meus pecados passados, Bima. Ah, mas Krishna lembra, né? Krishna, além de lembrar, ele testemunhou tudo, né? Ele testemunha tudo que a gente faz. Onde está aqui? Então, quem quer que verdadeiramente tenha medo de seus pecados do passado e presente deve observar a para Ekadashi muito estritamente. Quem não observa este jejum deve nascer novamente no mundo material, assim como uma bolha entre milhões numa enorme expansão de água, ou como uma pequena formiga entre todas as outras espécies. Nota 2, no final eu leio. Portanto, desculpem. Portanto, devemos observar fielmente o sagrado jejum Aparekadashi e adorar a suprema personalidade de Deus, Shri Trivikrama. Quem faz isto é libertado de todos os seus pecados e promovido à morada do Senhor Vishnu. Ó Bharata, para benefício de toda a humanidade, descrevi assim para ti a importância do sagrado jejum Aparekadashi. Qualquer um que ouça ou leia esta descrição certamente se livra de todos os tipos de pecados, ó rei. Poxa vida, Bimla, aí a bênção aí para quem ouve. Qualquer um que ouça ou leia esta descrição certamente se livra de todos os tipos de pecados, ó rei. Ô Bimala, acho que a gente não vai para o inferno não, viu? Depois de recebendo tantas bênçãos, bom, pode ser que a gente vai depois, né? É, porque se perguntarem para mim, você prefere receber todo o bem que você fez ou receber todo o mal que você fez? Ah, claro, né? Todo o bem que a gente fez, né? Vamos desfrutar. Eu acho que a gente não vai para o inferno, não é certeza, mas eu acho que a gente acumulou alguns méritos, viu, Bimala? Assim termina a narrativa. Pelo menos a gente já leu, né? A gente lê aí sobre os jejuns de Ekadashi. Aqui, ó. Qualquer um que ouça ou leia esta descrição certamente se livra de todos os tipos de pecados, ó rei. E assim termina a narrativa das glórias de Dhyeshta Krishna Ekadashi, ou Apara Ekadashi do Brahmanda Purana. E agora as notas. Nota 1. Pushkara Kshetra, na Índia Ocidental, é realmente o único local na Terra onde se encontra um templo fidedigno do Senhor Brahma. Nota 2. Os Vedas declaram que Nara Burhuda Samaha, a forma, em português, né, a forma humana de vida é tão é tal. Posso continuar, Bimala? Muito obrigado, hein? A forma humana de vida é tal como uma bolha na água. Na água, muitas bolhas se formam e então repentinamente estouram em alguns segundos depois. Assim, se uma pessoa não utiliza o seu raro corpo humano para servir a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, sua vida não tem mais valor ou permanência do que uma bolha na água. Portanto, como o Senhor Krishna recomenda aqui, devemos servi-lo por jejuar no Hari Vassara, no Hari Vassara ou jejum de Ekadashi. Nesse sentido, Srila Prabhupada escreve no Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 1, verso 4, que o grande oceano da natureza material está se agitando com as ondas do tempo, e as assim chamadas condições de vida são algo como as bolhas espumantes que aparecem diante de nós, como o eu corpóreo, esposa, filhos, sociedade, conterrâneos e etc. No Prabhupada Lilamrita, nós chegamos naquela fase lá, né? Que Prabhupada falou: a minha família é apenas uma lista de nomes, todos já foram, né? E cada um vai cuidar do seu interesse diferente, do seu gosto diferente. Não tem nenhuma garantia que vão se encontrar na próxima vida, a não ser que toda a família sirva a Krishna. Então, se a família serve Krishna juntos, tem os mesmos desejos, os mesmos gostos de servir Krishna, aí com certeza ficarão juntos eternamente. Mas não é o que acontece, né? A maioria é assim, cada um tem um desejo diferente, e os filhos, quando crescem, vão correr atrás de seus gostos, sonhos e desejos. E aí acabou a união, né? Acabou a união da família unida. Lembrou? Teve um rapazinho, né? O rapazinho falou: nossa família não é unida. Tá bom, já vou continuar aqui e terminar. Devido a uma falta de conhecimento do eu, nós tornamos-nos vitimados pela força da ignorância e assim estragamos a valiosa energia da vida humana numa busca vã atrás de condições de vida permanentes, que é impossível neste mundo material. Aqui acontece a morte, né? Para ver se a pessoa acorda, pelo menos na hora da morte. E assim termina a história deste jejum, a para jejum de Ekadashi. Então agora só resta glorificar, né? Shri Apara Ekadashi Ki Jai, Apara Ekadashi Ki Jai. Desculpem. Bom, o que nós vamos fazer, Bimala? Deixa eu ver aqui, pode fechar isso aqui. Tá lá. Então vamos lá. Bom, neste domingo, dia 6, tem o jejum de Apara Ekadashi, que nós acabamos de ler a história, né? E tem também o Festival Transcendental Hare Krishna. Tem uma cartinha, vamos ler a cartinha. Mas antes falar do festival, tá bom, então você, ouvinte da rádio, está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Então dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link. Cadê, Bima? Tá abrindo, melhor internet do mundo tá abrindo. Tá. Na quarta linha, o link agenda. Você clica ali na agenda, procura o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Todos estão convidados. Que mais? Cartinha. Uma cartinha de um ouvinte. Então vamos ler. Vamos ler. Se der tempo, a gente vai ler também a coleção Srila Prabhupada. Começar o segundo livro, né? Hare Krishna, Nayana e Bimala. Hare Krishna, Prabhu. Tá, Bimala, já começou a dar bronca, viu? Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Hare Krishna. Oi, Nayana e Bimala, me chamo Arnaldo Nepo. Depois a gente vê com ele. Sou o Além da Cabeceira no Facebook e Café com Tchê no YouTube, pois estas eram minhas atividades e trabalho. Sim, eu era um vendedor de livros. Para satisfazer Maya e meu ego, eu adorava me considerar um livreiro, mas na realidade era um sebeiro. É, o pessoal vai no sebo, né? Procurar livros no sebo, tem esse nome, né? E ele escreve aqui, risos. Pois eu vendia, era livros usados. Ouço vocês aproximadamente há uns 8 meses ou mais. Nossa, tem que ter saco de Papai Noel para aguentar ouvir a gente, né, Bimala? A rádio Krishna FM preencheu minhas noites e amanheceres de angústias. Meu primeiro contato com o Bhagavad Gita como ele é e Bhaktivedanta Swami Prabhupada foi na adolescência. Eu participava de um grupo de chorinho, era cavaquinista, e o flautista, que era muito meu amigo, e o irmão dele, que era violonista e meu professor de música também. Deixa eu ajeitar aqui a tela, agora sim. Eles realizavam roda de leitura do Bhagavad Gita e nesses encontros havia sempre quitutes maravilhosos, pois a família era vegetariana. Não vou falar nada, Bimo. Aprendi o Mahamantra Hare Krishna e adorava Krishna em alguns momentos da minha vida, mas nunca perseverei, 3 pontinhos. O tempo seguiu, me tornei um comerciante. Não vou descrever todo o meu histórico, pois essa retórica ficaria demasiadamente longa, mas fui bastante ativo culturalmente, teatro, música, ativista político, a arte salva. Todas essas baboseiras que você, amigo Nayana, descortina de maneira graciosa, graças a Krishna. 3 pontinhos. E na área religiosa naveguei em várias escolas filosóficas, participei de grupos espíritas, rosacrucianismo, teosofia, budismo, taoísmo e outros ismos. Bimala, assim, para de me apressar, senão eu erro tudo. Uns 2 anos atrás, tive uma crise mental terrível. Fui parar na clínica psiquiátrica, que me receitou alguns remédios, mas fiz de tudo para não tomá-los, e não tomei. Jesus. E incluso, uma amiga da Rosa Cruz na época me auxiliou bastante, e com exercícios de respiração e o mantra om, é a forma impessoal de Deus, é o próprio Deus, né? O mantra om é o próprio Deus em forma impessoal. Eu só conseguia dormir, realizar alguns afazeres somente com o rosário Hare Krishna de Prabhupada. Vocês imaginam a crise na minha família? Desculpem. Minha mulher e companheira estamos juntos há 17 anos nessa jornada terráquea. Ela é católica, mas consciente, estudiosa, professora de Tai Chi Chuan, também sou praticante de Tai Chi Chuan, e ela aceita de coração a minha devoção por Krishna. Vou até contar mais uma pequena historinha, risos. Devota de Santa Teresinha, sempre a acompanho nas datas comemorativas nas igrejas. Eu, desde novo, sempre adorei entrar nas igrejas vazias. Lembro que uma vez estávamos no centro do Rio de Janeiro e a disse sem pestanejar: vamos entrar naquela igreja ali. Estávamos no Saara, a 25 de março do Rio. Entramos como ela fez todos os rituais. Eu entro, sento e fico em silêncio. E pela primeira vez ela me perguntou: o que você sente ou pensa? Visto que ela sempre soube do meu gosto em entrar nas igrejas, principalmente vazias. Eu respondi tão naturalmente: Krishna. Ela me olhou meio assim, não entendeu nada, E eu fiquei mais estupefato, pois nunca havia pensado ou imaginado essa resposta. A fala saiu sem pensamento, tampouco planejamento. Os mestres dizem, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, teu coração estava cheio de Krishna, você falou Krishna. Perdoa-me, amigos, o texto longo para contar um pouco de minha vida, bem pouco mesmo, risos, para que vocês entendam o quanto vocês são especiais, Shri Krishna Jai. Vocês, através da rádio Hare Krishna, na internet, estão adentrando nos lares, como as rádios nos anos 50, 60, 70 e 80 entraram no âmbito familiar. Eu tinha pesadelos quando criança e meu querido pai me presenteou com um radinho de pilha. E eu dormia com ele e nunca mais tive pesadelos. Hoje, depois de 40 anos, eu reencontrei vocês através do rádio. E como meu pai, vosso presente, vocês curaram através de Krishna a minha recaída de pesadelos. Obrigado, amigos. Shri Krishna Govinda. Prabhupada fala, né? Onde se canta o Mahamantra Hare Krishna, mesmo que distraidamente ou etc., né? Espanta todas as criaturas das sombras, como espíritos, fantasmas, duendes, gnomos, é uma lista que não acaba mais, né? A turma do Senhor Shiva. Espanta toda a turma do Senhor Shiva, né? Não sobra nenhuma criatura das sombras. Há um ano, aproximadamente, me desfiz de todo o meu acervo literário, uns 20 mil livros. Doei grande parte do acervo para o meu enteado, vendi os demais e recomecei a vida laboral do zero. Comprei uma moto e trabalho com entrega. Hoje vivo num subbairro do Rio de Janeiro e temos uma pequena casinha bangalô, sala, banheiro e cozinha, um pequeno quintal no distrito de Araruama, praia seca, está em obra. É carioca, Bímola. E comento sobre esta, pois esse é o nosso sonho de vida, viver definitivamente nesta região que tem uma qualidade de vida digna do campo, sair desse quilombo, como dizem os argentinos, que são os subbairros do Rio de Janeiro, capital. Como disse Nayana, Deus criou o campo, o diabo a cidade. A gente ouve essas histórias, né? E tem tudo a ver com os Vedas, né? Cultura védica, né? Então a gente repete. Mas o ideal, né? Como o Prabhupada já falou, é vida simples, pensamento elevado. Mas as pessoas querem vida complicada com pensamento bagunçado. E Krishna patrocina através de sua ministra da ilusão. Então Deus criou o campo, o diabo a cidade. Tem muitas opções para a pessoa se degradar na cidade, né? Já vivi em tantos lugares, até fora do Brasil. Deixa essa história para lá. Krishna Balaram Arade, que cruz pesada. Tá vendo, Bimala? Ele sabe da história aí, ó. Quando o bicho pega, tem que falar isso aí. Krishna Balaram Arade, que cruz pesada. Até no sonho, se você falar isso no sonho, meu amigo, todo sonho ruim ou sono pesado acaba, né? Além de vocês, eu acompanho CMI, Ciência Milenar Indiana, com o professor Cláudio Nigro. Curso do Bhagavad Gita como ele é e aulas de Prabhupada em português são os canais de Krishna Sakadasa. Todo dia nós também ouvimos as aulas de Prabhupada na hora do almoço, né? E antes de dormir também, né? Sigo também a Prema TV Hari Katha. Gostei muito dele também. Mas vocês, Nayana e Bimala, da rádio Hare Krishna, foram os primeiros verdadeiros que me abriram as portas de Vrindavana para que eu deslumbrasse Krishna, Balarama e os vaqueirinhos. No passado, eu já segui alguns falsos mestres, mas hoje sei que foi pelo meu merecimento. Três pontinhos. Assim como hoje a dádiva e a bênção de conhecer vocês, Shri Krishna ki jai, jai, Shri Krishna. Então, gente boa, a gente vai trocar de posição até chegar em Deus, Krishna, né? Deixa eu ver aqui. E quando a gente limpa um pouco o coração, né, Krishna já se manifesta aí através de seus devotos, através de Prabhupada e seus seguidores sinceros. Dos quatro princípios, eu ainda não consegui aderir ao não comer carnes, principalmente peixe, mas a carne e frango já quase não fazem parte do meu cardápio. Eu creio que em breve lograrei Shri Krishna Govinda. Sim, com certeza, gente boa, com certeza. Krishna vai dando o desapego dessas comidas no modo da ignorância, né? Então é isso, né? Satisfaz Deus e Deus dá o controle para a gente. Bom, o mais importante é cantar Hare Krishna e ler os livros de Prabhupada, né? Aí a coisa vai acontecendo. Bem, depois de toda essa ladainha, vamos a algumas dúvidas que tenho. Tenho o Bhagavad Gita, como ele é, e o Shrima Bhagavatam, tesouro oculto do doce absoluto. Eles são os únicos livros dos 20 mil livros que eu possuía. Shri Krishna ki jai. Ele escreveu, Bimala. Eu só estou lendo aqui, ó. Meu amigo, quando você experimentar o gosto superior que vem de Deus, vem de Krishna, aí automaticamente, né, a gente larga os gostos inferiores. Canto o Mahamantra Hare Krishna com frequência, graças que tenho o meu pequeno quadro de Krishna com Arjuna na carruagem. Mesmo eu perdido na busca de outras filosofias, ele permaneceu comigo. Todas as glórias aos devotos. É isso aí, gente boa. Vai se apegando em Deus, né? A gente se desapega de muitas coisas para se apegar em Deus, Krishna. Porque Krishna é tudo. Quem tem tudo está satisfeito. Quem está satisfeito não deseja nada. Então esse é o caminho mesmo. É cantar Hare Krishna no rosário, ler os livros de Prabhupada. Tá aí, é pular aqui, Bima. Como eu faço para ser um devoto casado, consciente de Krishna? É a fórmula. Ler os livros de Prabhupada, cantar Hare Krishna e, se tiver algum templo próximo aí, né, Bima? Próximo, se associar com os devotos. Se tiver longe, igual a gente, né? Longe de tudo, no fim do mundo. Não, não tô falando mal da sua cidade, Bima. Tem no mapa, tem no mapa. Então, quando a gente está longe de tudo, a gente pode se associar com o devoto puro de Deus, que é Srila Prabhupada. Então, é o que a gente repete aqui, né? Ler os livros de Prabhupada e cantar Hare Krishna é a perfeição e leva qualquer um à perfeição. Eu tenho que ter ou seguir um mestre espiritual. Sim, sem um mestre espiritual a gente não arruma nada, né? E você já tem um mestre espiritual, que é Srila Prabhupada. Então, se você lê os livros de Prabhupada, você está se associando pessoalmente com o devoto puro. Se você segue o que Prabhupada diz, você está servindo um mestre espiritual. Então, o primeiro mestre espiritual que a gente tem contato é com os seguidores fiéis de Prabhupada. E depois eles nos apresentam Prabhupada, e aí, lendo os livros de Prabhupada, a gente se associa pessoalmente com o devoto puro. E se a gente segue o que Prabhupada fala e escreve, a gente está servindo um devoto puro de Deus. Então, esse é o começo, né? Então ele faz uma pergunta aqui. Podem me esclarecer, me auxiliar nesse caminho? Claro, gente boa, não tenha pressa, não tenha pressa. Tenha pressa de ler os livros de Prabhupada e se associar com os devotos. Aí o resto acontece naturalmente, sem repressão, sem trauma, sem trocar o inferior, o gosto inferior pelo gosto superior. Nayana e Bimala, escreveu o seu nome certo, Bimala. Ó, é difícil, hein, quem escreve o nome da Bimala certinho. Nayana e Bimala, vós sois auspiciosos, muito obrigado. Que é isso, nós somos apenas leitores dos livros de Prabhupada, não somos nada não, gente boa. Vós, através de Krishna, todos os dias adentram meu lar, minha vida, mesmo com todas as adversidades da ministra Maya, regurgitando e berrando em minha mente e sentidos. Nossa, Maya enche a gente de propostas mesmo, viu? Nossa, Maya é poderosa demais. Mas se a gente satisfaz o dono de Maya, aí Krishna fala, ó, esse aí dá um tempo aí, não ataca muito ele não, dá uma moleza para ele, porque ele está me querendo, ele vai se render a mim. Então, Maya, faz o favor de deixar esse aí de lado. Ah, já ia me esquecendo, meu aniversário é dia 14 de junho e receber os parabéns através da rádio, no sotaque carioca do Nayana, me deixaria muito contente. Poxa, gente boa, está marcado já o dia de seu nascimento, nós vamos homenageá-lo. Mandar um abraço para todos os cariocas, todas as cariocas, todos os cariocos. Tá, já parei, Bíblia. Nossa, não é fácil não, né? Então, é o Alan, né? O Alan também, um ouvinte nosso, aí faz tempo, né? Ele entrou na consciência de Krishna, também era carioca, né? E ele, que ele adorava? Judaísmo, sei lá, não lembro, Bíblia. Nossa, tinha tantas coisas, como todo mundo, né? Vai buscando, vai trocando desse ismo para aquele ismo até chegar em Deus. Quando chega em Deus, ele fica satisfeito, mas até chegar em Deus, ele vai trocar desse ismo para aquele ismo, dessa sofia para aquela filosofia, gnose. Tem tantas gnoses, tantas filosofias, sofias, e nossa, tanta coisa, tanta armadilha que Maya põe aí que é difícil escapar, viu? Só se a pessoa for sincera mesmo. Então, quem for sincero vai chegar até Deus, Krishna, vai se render a Deus, Krishna, e aí já vai se dar bem aqui, agora e sempre. Tá bom, já parei de falar, já notou aí o dia do aniversário dele, viu? Tá chegando, hein? Bênçãos de Krishna para todos nós. Haribo, atenciosamente. Qual o nome dele? Arnaldo Nepo. Obrigado, gente boa, pela cartinha, muito legal mesmo. Poxa vida, que bom, né? Ver aí as histórias reais, né, Bimala, que acontecem com todos que entram em contato com Krishna, Prabhupada e seus seguidores sinceros. É a potência de Deus, né, que é espalhada através do devoto puro de Deus, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai! Ouvintes da rádio ki jai! Festival Transcendental Hare Krishna! Ai, que pena que a gente tá longe. Tá, já parei de falar, Bima. Nossa, como você dá bronca, socorro. Bom, então vamos ler mais um pouquinho, né? Do Srila Prabhupada Lilamrita. Não é isso, Bima? Vamos ler. Vai dar tempo aí, certinho, ó. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Estamos lendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita por Satswarupa Dasa Goswami. Nossa, Satswarupa escreveu uns 100 livros mais ou menos, Bimala. Nossa, não sabia, não. Capítulo 1. Capítulo 1 do volume 2. A viagem aos Estados Unidos. Ufa, até que enfim Prabhupada conseguiu, né? Sair da Índia. Hoje o navio bordeja muito suavemente. Sinto-me melhor, mas sinto saudades de Sri Vrindavan e de meus senhores, Sri Govinda, Gopinata, Radha Damodara, e meu único consolo é o Sri Chaitanya Charitamrita. Inclusive, né, esse é o consolador prometido, né? Essa coleção tem a capacidade de consolar qualquer pessoa em qualquer lugar do universo. É o Sri Chaitanya Charitamrita, o livro querido por Bhaktisiddhanta Saraswati, o único consolo de Prabhupada, né? E quem somos nós para discordar, né? E a minha coleção preferida, Bimala. Nossa, Chaitanya Charitamrita é o doutorado da ciência do amor a Deus, né? Meu único consolo é o Sri Chaitanya Charitamrita, no qual saboreio os nectários passatempos do Senhor Chaitanya. Deixei Bharatabhumi só para cumprir a ordem de Sri Bhaktisiddhanta Saraswati em obediência à ordem do Senhor Chaitanya. Não tenho qualificação alguma, mas aceitei este risco simplesmente para cumprir a ordem de sua divina graça. Estando tão distante de Vrindavana, dependo plenamente da misericórdia deles. Diário do Jaladutta, 10 de setembro de 1965. O Jaladutta é um cargueiro regular da Scindia Steam Navigation Company, ou a Companhia de Navegação Scindia, mas tem uma cabine de passageiros a bordo. Durante a viagem de Calcutá a Nova York, em agosto e setembro de 1965, a cabine foi ocupada por Sri Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, que, conforme informação da companhia, tinha 69 anos de idade e era portador de passagem gratuita com direito à alimentação. O Jaladutta, sob o comando do capitão Arun Pandia, cuja esposa também se encontrava a bordo, zarpou às 9 horas da manhã de sexta-feira, 13 de agosto. Em seu diário, Srila Prabhupada anotou: "A cabine é bastante confortável. Agradeço ao Senhor Sri Krishna por inspirar Sumati Morardi a fazer todos estes arranjos. Estou bem instalado." Desculpem. Mas no dia 14 ele relatou enjoos, vertigens, vômitos, Bahia de Bengala. Chuvas pesadas, mais enjoos. No dia 19, quando o navio chegou a Colombo, Ceilão, agora Sri Lanka, Prabhupada sentiu-se aliviado de seu enjoo de mar. O capitão o levou à terra firme e eles passearam de carro por Colombo. Então o navio prosseguiu em direção a Cochin, na costa ocidental da Índia. O aniversário de Deus, Krishna. O dia do aparecimento do Senhor Krishna caía. Caía. A 20 de agosto daquele ano, Prabhupada aproveitou-se da oportunidade para falar algo aos tripulantes sobre a filosofia do Senhor Krishna e distribuiu alimentos oferecidos que ele mesmo cozinhara. Em 21 de agosto era o seu 70º aniversário, observado sem cerimônias no mar. Naquele mesmo dia, o navio chegou a Cochin, onde embarcaram os baús de Srila Prabhupada com os volumes do Srimad Bhagavatam, os quais haviam sido remetidos por via marítima de Bombay. Por volta do dia 23, o navio entrara no Mar Vermelho, onde Srila Prabhupada enfrentou grandes dificuldades. Ele anotou em seu diário: chuvas, enjoos, vertigens, dores de cabeça, falta de apetite e vômitos. Os sintomas persistiam, porém era algo mais do que enjoo. As dores em seu peito faziam-no pensar que morreria a qualquer momento. Em 2 dias sofreu 2 ataques cardíacos. Ele tolerou a provação, meditando no objetivo de sua missão. Mas após 2 dias de ataques tão violentos, ele pensou que se sofresse outro ataque certamente não sobreviveria. Na noite do segundo dia, Prabhupada teve um sonho. O Senhor Krishna, em suas muitas formas, remava um barco e dizia a Srila Prabhupada que não temesse, mas apenas seguisse em frente. Eu nunca sonhei com Krishna, Bimala. Você já sonhou com Krishna? Não. Então, não é fácil não. Eu só sonho porcaria. Só sonho. Cada sonho que eu tenho é melhor nem lembrar. Prabhupada sentiu-se seguro da proteção do Senhor Krishna e os ataques violentos não ocorreram mais. O Jaladuta entrou no canal de Suez no 1 de setembro e parou em Portside nos dois dias. Srila Prabhupada visitou a cidade com o capitão e disse ter gostado dela. Por volta do dia 6, já se recuperara um pouco de sua doença e comia regularmente de novo pela primeira vez em 2 semanas, cozinhando a sua própria comida e pães, né? Pães que eles fazem e oferecem a Deus. Ele anotou em seu diário que recobrava suas forças pouco a pouco. Quinta-feira, 9 de setembro. Às 4 desta tarde completavam-se 24 horas que temos atravessado o Oceano Atlântico. O dia todo foi claro e quase tranquilo. Tomo minhas refeições regularmente e tenho forças para lutar. O navio balança levemente e sinto uma pequena dor de cabeça também. Contudo, prossigo lutando e o néctar da vida é o Sri Chaitanya Charitamrita, a fonte de toda a minha vitalidade. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Estou seguindo aí os passos do nosso ouvinte, né? Sexta-feira, 10 de setembro. Hoje o navio bordeja muito suavemente. Sinto-me melhor, mas sinto saudades de Sri Vrindavan e de meus senhores Sri Govinda, Gopinata e Radha Damodar. O único consolo é o Sri Chaitanya Charitamrita, no qual saboreio o nectário passatempo do Senhor Chaitanya. É um consolador prometido, né? Até para quem não foi prometido, ele consola qualquer pessoa dentro do universo. Deixei Bharatabhumi, Índia, só para cumprir a ordem de Sri Bhaktisiddhanta Saraswati em obediência à ordem do Senhor Chaitanya. Não tenho qualificação alguma, mas aceitei este risco simplesmente para cumprir a ordem de sua divina graça. Estando tão distante de Vrindavan, dependo plenamente da misericórdia deles. Durante a viagem, Srila Prabhupada às vezes ficava no convés, na amurada do navio, observando o oceano e o firmamento e pensando na coleção Sri Chaitanya Charitamrita em Vrindavana e na ordem de seu mestre espiritual para que fosse pregar no ocidente. A senhora Pandia, esposa do capitão, que Srila Prabhupada considerava uma senhora inteligente e erudita, predisse o futuro de Srila Prabhupada. Se ele superasse esta crise de saúde, disse ela, isso indicaria a boa vontade do Senhor Krishna. A viagem marítima de 1965 foi calma para o Jaladuta. O capitão afirmou que jamais, em toda sua carreira, presenciara uma travessia do Atlântico tão calma. E Prabhupada replicou que a calmaria devia-se à misericórdia do Senhor Krishna, ao que a senhora Pandia pediu a Prabhupada que regressasse com eles de modo que pudessem novamente cruzar o oceano assim. Srila Prabhupada escreveu em seu diário, se o Atlântico tivesse se comportado como de costume, talvez eu tivesse morrido. Mas o Senhor Krishna encarregou-se do navio. No dia 13 de setembro, Prabhupada anotou em seu diário, 32º dia de viagem, cozinhei, bati, khichdi, estava delicioso, de modo que consegui me alimentar um pouco. Hoje revelei meus pensamentos ao meu companheiro, o Senhor Sri Krishna. Compus um poema bengali a este respeito. Este poema era uma oração ao Senhor Krishna, sendo repleto de confiança devocional de Prabhupada na missão a que se empenhara em nome de seu mestre espiritual. Segue-se uma tradução em português das estrofes iniciais. Desculpem. Enfaticamente vos digo, ó irmãos, só obtereis vossa boa fortuna do Supremo Senhor Krishna quando satisfizerdes Shrimati Radharani. Shri, isso me lembra um verso, não lembro o devoto que falou, Bhimana. Para não falar de Vrindavana, até Krishna me é inútil sem Radha. Olha o nível do devoto. Shri Shrimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que é muito querido pelo Senhor Gouranga, filho de Manchati, é incomparável em seu serviço ao Supremo Senhor Krishna. É ele o grandioso e santo mestre espiritual que outorga intensa devoção a Krishna em diferentes lugares em todo o mundo. Graças a seu forte desejo, o santo nome do Senhor Gouranga espalhar-se-á por todos os países do mundo ocidental. Em todas as cidades, vilas e aldeias na terra, de todos os oceanos, mares, rios e riachos, todos cantarão o santo nome de Deus, Krishna. À medida que a imensa misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu conquistar todos os quadrantes, um dilúvio de êxtase transcendental de certo cobrirá a terra. Quando todas as pecaminosas e miseráveis entidades vivas tornarem-se felizes, aí então será satisfeito o desejo dos devotos de Deus. Embora meu mestre espiritual tenha ordenado que eu cumpra esta missão, não sou digno nem capaz de fazê-lo. Sou muito caído e insignificante. Portanto, ó Senhor Krishna, agora suplico vossa misericórdia para poder tornar-me digno, pois sois o mais sábio e o mais experiente de todos. Três pontinhos. E o poema finaliza. Hoje recordei-me de vós de maneira muito maravilhosa. Devido à minha intensa saudade, vos chamei aqui. Sou vosso servo eterno e por isso desejo tanto a vossa companhia. Ó Senhor Krishna, não há como obter sucesso a não ser por vossa misericórdia. Da mesma maneira direta e realista com a qual anotara a data, o tempo e o seu estado de saúde, ele agora descrevia sua indefesa dependência de seu companheiro, o Senhor Krishna, e sua absorção no êxtase de saudades de Deus, Krishna. Descrevia a relação entre o mestre espiritual e o discípulo e glorificava o seu próprio mestre espiritual. Descrevia, né, e glorificava seu mestre espiritual, Shri Shrimad Bhaktisiddhanta Saraswati, por cujo desejo intenso o santo nome do Senhor Gouranga espalhar-se-á por todos os países do mundo ocidental. Afirmava claramente que seu mestre espiritual o mandara cumprir esta missão de propagar mundialmente a consciência de Krishna e, sentindo-se indigno, orava ao Senhor Krishna para obter forças. Os últimos versos dão um inesperado e confidencial vislumbre da relação direta de Srila Prabhupada com o Senhor Krishna. Prabhupada dirigiu-se a Krishna como seu querido amigo e anseia pela alegria de novamente perambular pelos campos de Vraja. Esta lembrança de Krishna, escreveu ele, veio-lhe devido a seu grande desejo de servir ao Senhor. Exatamente, Srila Prabhupada experimentava grandes inconveniências. Externamente, Srila Prabhupada experimentava grandes inconveniências. Estivera a bordo fazia um mês e sofrera ataques cardíacos e repetidos enjoos. Além disso, mesmo que chegasse a superar essas dificuldades,